Panorama Agrícola para 8 de abril de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, um abraço para você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, 8 de abril, segunda-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: viva um dia de cada vez. No Panorama Agrícola de hoje, você confere uma dica sobre adubo orgânico. E confere uma entrevista com o presidente da EPAGRE sobre os 100 anos de dados meteorológicos em Campos Novos. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você quer produzir adubo orgânico na sua propriedade? O mercado mais rentável é aquele relacionado a de flores e paisagismo, que tem o húmus de minhoca como o adubo orgânico mais adequado. Para produzir esse verme composto, são necessários canteiros, resíduos vegetais, restos de comida como cascas de frutas e hortaliças, aparas de grama, esterco e minhocas. A dica é da Embrapa Hortaliças. É hora das notícias. A EPAGRE está lançando um informativo chamado Informações Técnicas para os Citricultores Catarinenses. São dados de estudos de 4 décadas de pesquisas realizadas pela EPAGRE, que acompanhou inúmeros viveiros e pomares em Santa Catarina, pomares de citros, e também com informações de visitas técnicas a estações experimentais. Nesse informativo técnico, há informações sobre as principais pragas, principais doenças, colheita e comercialização, informações úteis para os citricultores. Informações adicionais com a equipe de pesquisadores em citricultura da Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí, no e-mail eei@epagre.sc.gov.br. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje você fica com Luiz Ademir Resman, presidente da EPAGRE, que fala sobre o trabalho da EPAGRE CIRAM, o Centro de Meteorologia da EPAGRE. Da onde que surgem as informações das rádios locais, das rádios aí em São Miguel do Oeste, da rádio em Palmasola, em São Joaquim, em Tuporanga, em Canoinhas, em Araranguá, enfim, pelo estado inteiro. Da onde que surgem as notícias da previsão do tempo? É bom que todos saibam isso. Ela surge no EPAGRE CIRAM. É a EPAGRE, através do Centro de Informações Meteorológicas, o CIRAM, que tem uma base de informações em todo o estado catarinense que passa essas informações. Por exemplo, a previsão de meteorologia. Nós temos no EPAGRE CIRAM toda uma aparelhagem, toda uma metodologia que nós conseguimos, com a parceria com a Agência Nacional de Águas de Brasília e o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, onde nós buscamos dar informações em tempo real de previsões de tempo. Então, todos os nossos meteorologistas do EPAGRE-CIRAM, que com muita competência, atuam no dia a dia e converso com os meios de comunicação e todas as rádios catarinenses e fornecem informações. Então, quando se sabe quanto se choveu em São Miguel do Oeste, quanto se choveu em Campos Novos, quanto choveu em Videira e quanto choveu aí no seu município, com certeza absoluta esse dado é buscado nas estações meteorológicas da EPAGRE-CIRAM. Nós temos 100 anos, não é 10 nenhum, são 100 anos de acompanhamento meteorológico na Estação Experimental de Campos Novos. Há 100 anos atrás, alguém resolveu botar uma estação meteorológica lá em Campos Novos. E nós temos todos esses dados de 100 anos para cá, de todo quanto choveu, como é que choveu em 1920, quanto é que choveu em 1960. Todos esses dados nós temos aqui guardados num banco de dados, onde a gente faz todas essas prospecções. E por que nós fizemos questão de levar essa mensagem, levar esse conhecimento ao nosso agricultor? Porque é muito importante para o nosso agricultor e para o nosso pescador ter essas informações que mudam dia a dia. Mas com certeza hoje, quando nós afirmamos que em Santa Catarina chove 2 milímetros por ano, nós não estamos chutando, nós estamos justamente buscando os dados, nosso banco de dados, e temos a comprovação disso no dia a dia. Nós hoje temos mais de 200 estações meteorológicas, umas automáticas, outras convencionais, mas por todo o território catarinense. Por exemplo, em Joinville agora, há pouco tempo atrás, há 30 dias atrás, nós inauguramos duas estações meteorológicas, lá no Cubatão, outra no Piraí, onde se busca na internet, via online, ou seja, de hora em hora, quanto choveu, qual é a umidade relativa do ar, como é que está o vento, se o vento está forte, está fraco, a temperatura. E isso dá informações para que o agricultor e especialmente os técnicos, não só da Epagre, como das cooperativas, das prefeituras municipais, façam pulverizações, se programam para fazer um melhor atendimento, ou seja, sempre visando a questão de baixo custo de produção. A Epagre tem esse trabalho muito forte, muito forte. Eu sempre costumo dizer, nós de Ituporanga, quando a rádio local lá, a rádio Sintonia, dá previsão de tempo. Aí eu sempre consigo dizer lá em casa, que eu moro em Ituporanga ainda, ó, quem está isso aí, eles estão pegando lá da estação experimental de Ituporanga. E assim é Araranguá, assim é Itajaí, assim é Canoinhas, assim é Videira, é Caçador, é São Miguel do Oeste, assim é Chapecó, enfim, é Concórdia, assim é todo o estado catarinense. E essa previsão da meteorologia e também esses dados meteorológicos são de suma importância no meio científico. Porque hoje, por exemplo, um zoneamento de solo, um zoneamento agrícola, o seguro agrícola, todas essas previsões, elas são baseadas em quê? Nesses estudos que a Epagre Ciram proporciona e botam junto às entidades financeiras para dar um respaldo legal ou não. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Luiz Ademir Resman, presidente da Epagre, falando sobre o trabalho da Epagre Ciram. Vem aí as informações do mercado agrícola. As informações de hoje são da Superintendência Federal da Agricultura no estado de Santa Catarina. Em Santa Catarina, segundo dados da Superintendência ligada ao Ministério da Agricultura, foram produzidos, em 2012, 21,18 milhões de litros de vinhos e derivados da uva e do vinho. Mais de 72% dessa produção refere-se a vinhos de mesa. Ocorreu, segundo o Ministério da Agricultura, um aumento na produção de vinhos de mesa, também um aumento na produção de suco de uva simples e um aumento na produção de suco de uva integral. Por causa das frequentes ocorrências de granizo, o segmento dos vinhos finos de altitude teve uma pequena retração. Informações no mercado agrícola de hoje da Superintendência Federal do Ministério da Agricultura em Santa Catarina. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo